7740, vento 200 graus, 99. Sobial 5220. Passarela. 7740, complete o final de chamamento, 098, meia dúzia. 7740. Romeu, novembro, livre de restrição, desce para 2017, estabilizada final, ILS X-Ray, repasse estabilizado. Romeu, novembro. Excelente, desce para 2000, autorizado, ILS, pode voar, Duna? Autorizado, Duna, da presente, Romeu, novembro, só está estabilizado. Reportará estabilizado, no ILS X-Ray, Romeu, novembro. 6740 da Webjet, pouso autorizado. Tráfico Luiz, Solo 37, autorizado backtrack. 407, perto da direita, em alfa. Pode esperar dar uma 012, no 186, altimetro no 07. Ele está nessa direita, é, em diagonal, que eu posso esperar dar no 0, quando na torre 286, 207. 4460, Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, 4060. Cancelar, se possível, pousar na 107. Se autorizado, também voar na folha da rotatória. O Thiago Serra Tango aceita a vibração para sinal visual da 107? Afirmativo, seu Ivo. O senhor voa da presente para a 120. 120, Charlie Serra Tango. Previsto em torno de mais 12 minutos na sinal da 107. Charlie Serra Tango vai repassar visual para modificação das regras. Descendo agora para o nível de voo 050. Positivo, voando na proa 120 para o 050, usando 140, vamos modificar. Chief. Meia 740, solo 39, direito no 219. Direita, solo 219, 6740. Salvador, boa tarde, Alto 3895, informação Lima 340, Guarulhos. 3895, Guarulhos, autorizado, 340, oferta no 16. Nicola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5420. Alto 3895, autorizado, Guarulhos. Nível 340, pela Zulu 16, decolada 10 com a direita da El Leda Bridge. 5420, transforma o controle 208. 0025, está correto, chama para especificar o nome. Chama aí, TAM3, Paulo Salvador, bom dia, TAM3191, 320 para o Galeão, Cid da Lima. Cid, 3191, final 380, aguarda a coordenação do 32. Aguarda. Salvador, 6740, livrou? 6740, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro portão 10, 6740. Ajustado 1017. Para 3000 com 1017, a autoria da High Speed até Duna, senhora? Autorizado, trip 5220. Obrigado. Zuno 91, copia? Estimativo. Obrigado, Galeão, 320, autorizando 1-0. Decola pistão 1-0, curva direita da El, letra Berite, controle 1-2-0, decima 8, transpondo 5-4-3-2. Autorizado 320 para o Galeão, pela Upa Zulu 1-0, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda após bridge. 5432 transponder 1208, contato aéreo, 3191. 3191 está correto, chama o estacionamento. Chama. Paulo Gol, 777.5, pushback, estacionamento. 777 após o web retaguarda, puxa Fiona, chama ataque. Pode passar o web jet, Fiona, chama ataque. 777. Azul 4207, decolou 42, chame controle no 208, bom voo. 208, bom dia, 4207. Seu MCIT, complete o final, chame a tuja 08, meia dúzia, bom pouso. 718, meia dúzia, bom domingo. Controle, bom dia, Azul 4207. Bom dia, Azul 4207, sob contato radar, sob o 360, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Bridge. 2000 Leda, Leda Bridge. Charlie Serra Sando, cruza 140, solicito a mudança de regras e voar na plana rotatória, autorizado. O Charlie Serra Sando, plano modificado 1442, descendo para 1.500 pés, o ajuste 1017. Afirmativo 1017, 1500 pés, modificou o plano, podemos voar na plana rotatória ou mantemos a 120? Autorizada para a rotatória, Charlie Chata. Tango, obrigado, senhorita. Seguinte, tem livre pouso cabeceiro 1-0, vento 200 graus, 10 nós, check 3. Baixado e travado, livre pouso na 1-0, Romeo Romena Weber. Para o táxi, QAB 125, autonomia 2 horas 5 meia minutos, alterna consciência. Pós 17, táxi frente, Fátima de Alfa, ponte 0 do 0, torre 186, time 0 no 7. Fátima de Alfa, ponte 0 18 meia, 777. Hotel November, solo 46, direito no 219. 1219, bom dia. Bom, 777.0. 0 graus, 119. Linha Colo, 777. Salve Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Romeu Novembro, livrou para o pátio 3. Gente, Romeu Novembro, até que tá aqui em frente, quilo pátio 3. Quilo pro pátio 3, Romeu Romeu Novembro, na sua escuta, até a foto. Quebec? Prossiga, Quebec. Você está da presença rotatória, senhor? Rotatória ainda negativa, aguarde. Sim, excelente. Azul 4207, Azul 4207, chama agora o centro Recife no 25 decimal 1. 1251, Azul 4207. Controle, Salvador, 1777, decolou na saída da EL, passando 2300. 340 Vigilância, voo no 777. Victor Mike Quebec autorizado, rotatória. Rotatória, Victor Mike Quebec. Autorizado, alinhar e decolar cabeceira 10, vento 200 graus com 10 nós. 200, bom pé. Obrigado, autorizado a decolagem. Alfa Alfa Fox, decola 51, chame controle no 208, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. Controle Papa Papa Alfa Alfa Fox, boa tarde, decolado cruzando 2000 pés. Boa tarde, chame 400, mantenha a saída da Alfa Alfa Fox. Ascendendo por 400 e no perfil da saída da Alfa Alfa Fox. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chamarei para o ataque, 3285. Afirmativo. Vitor Mike, Quebec, controle. Afirmativo, escuta aqui, ó. Desce agora para mil pés. Vamos na mil pés, Vitor Mike, Quebec. Estável no ILS X-Ray da pista teste, 5220. 20, chama a torre agora, 118.62. Pegado. Seu Salvador, 5220, já passou o marcador externo, tá baixado e travado. 5220, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 190 graus, 11.9. Certo. Oi, Salvador, bom dia, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, autorizado final da UNA 7, informe final de 2 milhas. Reportará na final de 2 milhas da UNA 7, Victor Mike Quebec. Afirmativo, descendo para 1 mil pés, tá ok? Descendo para 1 mil, cruzando agora no 1200. Ciente. Questionamento no 612 é o TAN 31 no avião, né? 31 no avião, autorizado, chama táxi. Chama para o táxi, TAN 31 no avião. Na órbita, o Charlie Serra Tango pode prosseguir? Confirme. O Charlie Serra Tango, após concluída essa espaço na órbita, pode prosseguir para a rotatória? Afirmo, após esse 360 para a rotatória, Charlie Serra Tango. Tá tudo. Uno 777, chama agora o centro Recife, 1251. Vitor Mike Quebec avistado, pouso autorizado, cabeceira 1-7, vento 2-0-0 graus, 9-9. Livre pouso 1-7, Vitor Mike Quebec. TAM 3218, navio chegando ao Mari para 2000 para 2017. Positivo, Mari 2017. Trip 5220, solo 56, direito no 219. 1219, obrigado. Paulo Salvador, trip 5220, livrando. 5220, Alfa Kilo, parte 3. Totalmente visual com o campo, Charlie Sierra Tango. Foi agora 118, meia dúzia, Tango. Até a próxima. Tango, obrigado. Salvador, bom dia, papá, Charlie Sierra Tango. Tá, Charlie Serra Tango, bom dia. Autorizado final do 17, informe final de 2 milhas. Mike Quebec, sala 57, qual o pátio? Afirmativo, condições de fazer backtrack e agilizar o máximo? Solo Salvador, tá 3895 para o táxi, o POB de 185, 3950, alternando o galeão. Qual o POB? 185, tá 3895. Eu tô na 57 para direita em Índia e Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 118.62, altímetro na 0 no meio. Altímetro na 0 no meio, ponto de espera 18.62, tá 3.85. De 2 milhas, o Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, avistado, pouso autorizado cabeceiro no 7, vento 2, 1, 0 graus, 11 nós. Tá bom. O táxi está 3191, tá com 232 a bordo, 4 horas de autonomia até na Guarulhos. 3191, táxi Pátio 1 no Índia Alfa, fonte espera da 90 Torre, no 186, altímetro no 0 no meio. Bate de Alfa no ponto de espera 286 até 3191. B16. É 1017 altímetro. 1017, confirme ou no 6? 1017. 17. Agora sim para a cópia do Recife. 728, Recife autorizado, 350, autorizo 58. Decola do 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decima 8, transponder 5445. Autorizado a Recife 350, na pista 10, decola com curva esquerda, no perfil Puca, transição Aracaju. 1208 é o controle, 5445 transponder do 5728 na ponte 9. 5728, ciente, chão, puxa, vê se o nome é agora quando pronto, 5728. Para qual pátio? Gente, liberando próximo à direita, boa tarde. Na ponte 95728. 5728 autorizado, chama ataque. Vamos lá para o ataque 5728. 3895, decola 01, chame controle no 208, bom voo. 208, bom dia, tá 3895. Controle Salvador, boa tarde, eu tô 3895, passando 1500. Direto a Elton, 3895. 3191, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10. O vento, 160 graus, 10 nós. Ali decola da 10, tá 3191. Salvador, bom dia, eu 4463, Ilha 1, 1, 8, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 4463, Ilha, autorizado no 80, esqui 1. Decola 10, curva direita da Ela e de Ilha. Controle 120, decimal 8, transpondo 5447. 4463, autorizado Ilha, 1, 8, 0, 5, 5, 5. Saída da Ela e de Ilha, controle 208. Saída da El após Leda, após Irel. Del, Leda, Irel. 4463. 4463, cotejamento correto, chama o puxa com. Com 3191, na decola 04, chave controle no 208, bom voo. 08 é a volta, 3191. Controle Salvador, boa tarde, com 3191, passa bem esse tempo na Dael. O avião sobe 320, mantém a cedo dela. Dael, 320, 3191. Abaixo, Índia Alfa, ponto 0 da pista 10, 5612, o 5722. Sim, ajuste, 1016. 10 no meio, afirma. 10. Zero, 030.